noite. No ar o Flash House. Olha ele falando aí. Ei, baby, ei. Where's the place? É o Exia. Ei, baby, ei. Ele tá falando o Abba, né? Are you ready? Lay all your love on me. Lay all your love on me. Um sucesso de 1981 do grupo Abba. Lay all your love on me. E ficou bacana pra caramba com essa turma aí, hein? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on! Muito legal, é assim que começa o Flash House de hoje, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação. DJ Marcandi. Vamos falar então de ABBA. Lay All Your Love on Me com o grupo Exia. Me. Yeah.

I know you want me to.